Curitiba, quero outra pra mim. Ver o mar me relaxa, bom se sempre fosse assim, assim. Cumprindo com os deveres, os direitos, não esqueço. 11 meses em Curitiba, um na praia eu mereço. Eu mereço água de coco e a praia não tem preço. Desfruto das gatas e já lanço o endereço. Praia Mansa, a Pontal, eu vou curtindo mil graus. Pode ser em Curitiba, pode ser no litoral. Pode ser no litoral, irmão. Pode ser, toda vez que desço a serra, tenho só que agradecer. Pode crer que é assim, quando me afasto dos problemas, a vida sorri pra mim. Sorriu pra mim aquela gata que me deu bobeira. De segunda a sexta-feira eu já cansei de brincadeira e hoje eu não brinco mais. Não deixa lá pra trás, muitos puxam pela mão, mas sou eu quem satisfaz. Tô na praia, vou curtir, o agito é aqui. Se eu tô no calçadão, é sem pressa pra sair. Eu tô na praia, eu vou curtir, sem essa de me pedir. Porque se eu tô no litoral, eu saio pra me divertir. Tô na praia, vou curtir, o agito é aqui. De rolê no calçadão, passo uma mina e sorri. Eu tô na praia, eu vou curtir, sem essa de me pedir. Já que a noite tem balada, é pra lá que eu vou cair. Pode crer que sou eu, quem não faz nada com nada. Quando eu tô no litoral, mudo minha pegada. Não trabalho, não me estresso, a vida é despreocupada. O detalhe é que dinheiro falta pra essa jornada. Dinheiro é o que me falta, mas a vida aqui é boa. Em Curitiba é só estresse, aqui me torna outra pessoa. De boa, não tenho nada pra me preocupar. Na praia é curtição e o sol brilhando à beira-mar. Do mar, eu não podia me esquecer. A praia já é boa, mas com ele pode crer que é melhor. Mais uma vantagem pra falar, pois quando tô em Curitiba, conto os dias pra voltar. Vantagem pra falar do que acontece lá. Curitiba até que é boa, mas não dá pra comparar. Seja noite, seja dia, pode ver que eu tô curtindo. Tem balada todo dia e é nessa que eu tô indo. Tô na praia, vou curtir, o agito é aqui. Se eu tô no calçadão, é sem pressa pra sair. Eu tô na praia, eu vou curtir, sem essa de me pedir. Porque se eu tô no litoral, eu saio pra me divertir. Tô na praia, vou curtir, o agito é aqui. De rolê no calçadão, passo uma mina e sorri. Eu tô na praia, eu vou curtir, sem essa de me pedir. Já que a noite tem balada, é pra lá que eu vou cair. Não perco, não perco essa por nada. Já que na praia tem mulher, tem bebida, tem balada. Não que seja só lá, pois Curitiba também tem. Só que na praia todo dia, por isso que vivo bem. Vivo bem quando passa uma mina de biquíni. Eu tô a pé, elas nem olham, eu tô de carro. Imagine, eu fico só olhando a beleza, tô admirando. O caô tá preparado e o plano tô arquitetando. Pra chegar nela, saber o que quer escutar. A conversa não se estende, eu tô na praia, rapá. Nesse meio tempo levo pra P, se for preciso. Aí dela se descobre que sou pobre sem juízo. Juízo não me importa, o clima aqui é agradável. Tô sorrindo, tô curtindo, sou um cara sociável. Também com a vida que eu levo na praia. Curitá ficou pequena, não há nada que me atrai. Tô na praia, vou curtir, o agito é aqui. Se eu tô no calçadão, é sem pressa pra sair. Eu tô na praia, eu vou curtir, sem essa de me pedir. Porque se eu tô no litoral, eu saio pra me divertir. Tô na praia, vou curtir, o agito é aqui. De rolê no calçadão, passo uma mina e sorri. Eu tô na praia, eu vou curtir, sem essa de me pedir. Já que a noite tem balada, é pra lá que eu vou cair. Get out of-